Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2010. E tal como eu tenho vindo a referir em todas as emissões da nossa rádio, hoje comemoram-se os 100 anos da implantação da República em Portugal. Este facto aconteceu então a 5 de outubro de 1910 e o primeiro presidente português foi Manuel de Arriaga. Vamos dar início à nossa emissão. Hoje vamos falar de música francesa dos anos 80. Tinha-lhe, entre aspas, prometido outra coisa, mas não foi possível. É mais uma vez o nosso controlo de qualidade a funcionar. Quando a informação não é fiável, não trazemos a antena para não corrermos o risco de levarmos o nosso ouvinte ao erro. Vamos então ficar hoje com música francesa dos anos 80. É muito curioso porque a música francesa até a década de 80 foi uma música de sucesso na Europa. Ouvia-se com muita frequência. Mesmo os nomes mais clássicos, como Joe Dassin, Richard Antoine, ou por exemplo até mesmo mais dos anos 80, Catherine Lara, Francis Cabrel, eram nomes muito ouvidos na altura. E que os anos 90 acabaram por apagar, digamos assim, do panorama internacional. A música francesa ficou um pouco na sombra, atualmente está a renascer, digamos assim. Já vemos, por exemplo, A La Rondance nos tops, por exemplo, no UK Top 40, que é um dos tops de referência a nível internacional, a nível europeu sobretudo. E então, em espécie de reviver, tentou rebuscar aquilo que já foi música francesa no programa internacional, vamos hoje falar da música francesa nos anos 80, a última década de ouro da música francesa. E vamos abrir portas com Daniel Balavoine, com o tema Dieu que c'est beau, uma música da segunda metade da década de 80, e depois ficamos com uma música que também fez muito sucesso na altura, em França, sobretudo, e nos países de língua francesa. Estou a falar de Catherine Lara, o tema Nuit Magique, sem dúvida um belo tema, de uma cantora que teve vários sucessos durante toda a sua carreira. É desta forma que iniciamos mais uma edição. É um prazer imenso estar convosco. Vamos à música Daniel Balavoine, com Dieu que c'est beau. Don't Acabamos agora de escutar Catherine Lara, Nuit Magique, para abrir a nossa emissão. Vamos agora ficar com dois nomes da música francesa, sobretudo dos anos 80, que fizeram história, que deixaram então a sua marca. Vamos ficar com Elsa Languini, recordando o tema de 1988, Quelque chose dans mon cœur. O nome que ainda hoje se ouve em França, Elsa Languini, que é hoje uma consolidada atriz e cantora, já foi mais cantora do que o que é agora, não no sentido de cantar melhor ou pior, mas no sentido de ter agora menos atividade discográfica, está mais inclinada para o cinema, mas mesmo assim, de quando em vez, essa Languini lá nos vai presenteando com um novo trabalho, novas músicas e novas sonoridades. Mas o tema que vamos recordar é de quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Elsa Linguini, que completou há pouco tempo 37 anos, vai-nos trazer então o tema Quelque chose dans mon cœur. Logo depois, Corinne Charby com Boule de Flipper é a música que se segue. Vamos então ficar com estes dois temas destas duas senhoras da música francesa, Elsa Linguini e Corinne Charby. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. E vamos dando seguimento à nossa emissão, agora quase a chegar ao final. Depois de ouvirmos Corinne Charby, vamos ficar com mais dois temas. Primeiro trago-lhe Coquille Finglier e Femme Libérée, uma música bastante curiosa e com um ritmo contagiante. E depois vamos ficar com Philippe Lafontaine, Cœur de Loup, esta música de 1989. Teve um sucesso estrondoso, não só na França, como em toda a Europa. Chegou, inclusive, a fazer parte do mítico European Top 20. Programa que vai para o ar também aqui no Canal 2 da nossa estação. Esta música de Philippe Lafontaine vai anteceder as minhas despedidas, ou seja, quando eu voltar, vou trazer então as últimas duas músicas do nosso Musicalia. Vamos à música. Ficamos então com Cook d'Inglais e Philippe Lafontaine. Sans que je veux lui plaire. l'emballa, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil, même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Les cifres, les skis, sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire, même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje dedicamos então à música francesa dos anos 80, como aliás disse no princípio da emissão. Vamos fechar as portas com dois temas. Primeiro, Francis Cabrel com o tema Animal, do final dos anos 80, e depois Chanteur sans frontières, o tema Éthiopie. Este é um tema particular, teve o seu simbolismo. Estes chanteurs sans frontières marcaram aquela década de 80 em França. E acho que é uma bonita forma de acabarmos o nosso programa de hoje com esta mítica música Éthiopie, a música que vai então fechar as portas de mais um Musicália. Foi um prazer imenso estar consigo, estou de volta amanhã para lhe falar de mais um artista. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. En première, tu de quelle destine tu sors, de plus belle lecture, t'as vu des centaines de films, t'expliques d'où viennent ces tapis sur le mur. Sur le mur. Et il y a une heure où va retentir le signal. Tu voudrais quel rêve tu gardes un petit doigt en l'air. Tu parles de décalage horaire, de plage blanche à l'autre bout de la terre. De la terre. Pourquoi pas Venise quand les fontaines s'allument en dessous des lumières grises? On pourrait danser sur le bord des lagunes. Des lagunes. Il y a une heure où va retentir le signal. Un moment où tu vas te sentir animal. Si grand, les enfants d'Éthiopie embarqué sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame, attendre le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. À chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident, notre ciel devient plus sombre et notre avenir moins grand. Sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. Chaque jour, chaque seconde.